Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 7 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Marina diz que informações sobre a miséria foram obtidas. Tempo de espera para retirada de passaporte no Rio pode chegar a 90 dias. Para mercadante, miséria não cresceu e é preciso análise mais cuidadosa. Estudo alerta para ameaças a unidades de conservação e terras indígenas. José Dirceu deixa o trabalho em escritório de advocacia em Brasília. Problema em avião obriga piloto a fazer pouso de emergência em BH. Jornal britânico revela a identidade do homem que matou Osama Bin Laden. Protesto contra a austeridade reúne 100 mil e acaba em confronto na Bélgica. E agora a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria se afasta do Rio de Janeiro, mas nuvens carregadas voltam a crescer sobre o Sudeste com o predomínio do ar quente e úmido. Quase toda a região tem sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. Sol e muitas nuvens no Espírito Santo e no norte de Minas Gerais, mas sem chuva. Região Norte, nuvens carregadas crescem por causa do ar quente e úmido. O sol aparece por várias horas. Chove a qualquer hora no norte e oeste do Amazonas e no oeste do Acre. Chove entre o final da tarde e o início da noite nas outras áreas. Região Nordeste, centro do vórtice ciclônico de altos níveis, começa a se afastar do Nordeste. Toda a região tem um dia com muito sol e algumas nuvens. Só há previsão de pancadas de chuva rápidas pelo litoral leste da região e no norte do Maranhão. Região Sul, nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul e reforça as áreas de instabilidade sobre o sul. Chove muito no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e do Paraná. Sol e chuva à tarde no centro, norte e leste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina. Dia nublado no norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Região Centro-Oeste. O sol aparece por várias horas, mas nuvens carregadas crescem por todo o Centro-Oeste por causa do ar quente e úmido que predomina sobre a região. Várias pancadas de chuva com raios e rajadas de vento ocorrem à tarde e à noite. Pode chover forte. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta com os principais destaques. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Problema mecânico em uma aeronave da American Airlines que saiu do Aeroporto Internacional de Confins em Belo Horizonte em direção ao Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, Estados Unidos, na noite de quarta-feira, obrigou o piloto a retornar emergencialmente ao terminal de origem. O voo 0992 saiu às 23h32 e voltou a Confins às 23h59. Pelas redes sociais, passageiros e familiares comentaram que uma turbina pegou fogo no ar. De acordo com informações da companhia aérea, todos os passageiros foram remanejados para um voo que decolou de Confins por volta de 23 horas desta quinta-feira. Alguns foram levados para um hotel nas imediações do aeroporto e outros receberam vouchers para voltar para casa. Um taxista do aeroporto levou uma das passageiras e contou o relato dela sobre os momentos de pânico na aeronave. Segundo o motorista, a mulher disse que foram os próprios passageiros que avisaram aos comissários sobre o fogo na turbina. As pessoas ouviram barulho e viram que o equipamento estava em chamas. Os funcionários da companhia avisaram ao piloto, que decidiu retornar a Confins. Segundo o relato da passageira ao taxista, o clima foi de muita tensão no voo. O taxista esteve com o voucher da American Airlines para buscar a cliente novamente nesta quinta-feira para o reembarque. Depois de ter autorizado a cumprir pena em regime aberto na última terça-feira, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT, deixou de trabalhar em escritório de advocacia em Brasília para tentar reestruturar a sua empresa de consultoria. De acordo com a lei, Dirceu tem 90 dias para informar a Justiça sobre o novo trabalho. O empregador do ex-ministro, José Gerardo Grossi, disse nesta quinta-feira que Dirceu não está trabalhando desde terça-feira, quando recebeu a liberação da justiça para cumprir o restante da pena em casa. Como ele progrediu para o aberto, cessa o nosso contrato anterior de trabalho, alega Grossi. O advogado confirma que Dirceu tem vontade de voltar à ativa com a própria empresa de consultoria. Parece que é um plano que ele vai levar adiante. Considerado mentor do esquema de compra de apoio político no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dirceu estava preso desde 15 de novembro de 2013. 11 meses e 20 dias depois de ter sido preso, o ex-ministro passou a cumprir o restante da pena de 7 anos e 11 meses, estipulada pelo Supremo Tribunal Federal, em casa. Dirceu foi beneficiado com a chamada progressão de regime, quando o preso cumpre um sexto de sua pena. A previsão era que o ex-ministro deixasse o semiaberto em março do ano que vem. Ao estudar e trabalhar no período em que ficou preso, ele pôde abater 142 dias da pena, antecipando sua progressão para a detenção aberta. A legislação prevê que ele cumprisse a pena em casa do albergado. Como esse tipo de estabelecimento não existe em Brasília, os presos são autorizados a cumprir o restante da sanção em casa. TCU aponta irregularidades em 4 obras executadas com verba federal. Direto da Rádio Câmara, chamamos nossa colega Elisabel Ferrich com maiores detalhes para o Jornal Brasil Notícias. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira um relatório do ministro Bruno Dantas, que pede o bloqueio de recursos para 4 obras, todas executadas com verbas federais. Elas apresentaram indícios de irregularidades graves em fiscalizações do tribunal. Os problemas vão desde superfaturamento até ausência de estudo de viabilidade técnica. Entre as obras com problemas, duas estão no Piauí: a construção da Vila Olímpica, em Parnaíba, e a construção do Complexo Materno, em Teresina. As outras duas obras são a pavimentação de trechos da BR-448, no Rio Grande do Sul, e a urbanização e recuperação ambiental de três rios da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. O relatório da fiscalização do TCU será enviado agora à Comissão Mista de Orçamento, que tem a palavra final sobre o bloqueio de recursos para as obras federais. Com base nas informações do tribunal, deputados e senadores vão decidir se paralisam os empreendimentos ou se liberam a execução para o próximo ano. A candidata derrotada à presidência da República pelo PSB, Marina Silva, publicou nesta quinta-feira um artigo na internet intitulado "Quando a realidade desmonta o marketing", no qual diz que dados sobre a economia, inclusive os sobre a miséria, foram omitidos pela campanha da presidente Dilma Rousseff. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostram que a proporção de pessoas extremamente pobres no país subiu de 3,6% em 2012 para 4% em 2013. No texto, Marina afirma que na semana seguinte à reeleição, Dilma autorizou de forma discreta medidas como reajuste de preços que ora negava ou condenava durante a campanha e que o IPEA adiou o anúncio dos dados sobre a pobreza para não oferecer constrangimento a petista. Agora, a realidade se mostra na exposição de dados oficiais omitidos deliberadamente por representantes do próprio governo durante a campanha presidencial, diz Marina Silva. E agora o comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, desde que voltou ao trabalho na segunda-feira, após descanso na praia de Aratu, na Bahia, houve-se muita coisa da presidente Dilma, mas de ação praticamente nula. Continua o discurso. Mantém a intenção do diálogo e a última é de que vai fazer o dever de casa, referindo-se ao combate à inflação e ao controle de gastos. Pode até ser, mas não anuncia o novo ministro da Fazenda, já que demitiu Mantega ainda durante o período eleitoral. Só e unicamente para se contrapor a Aécio, que anunciava o seu ministro da Fazenda se ganhasse as eleições. Não ganhou. E Dilma, apesar do anúncio prematuro e inconsequente sobre a substituição do seu ministro, não apresenta outro. Como consequência, a economia continua sofrendo, a inflação aumentando, bem como o dólar, fruto tudo da incerteza. O fato é que ela não tem um nome e o sugerido pelo ex-presidente Lula deixaria mais claro ainda a sua submissão ao mentor e padrinho. Não que o nome sugerido por Lula, o de Henrique Meirelles, não seja aceitável. Incrível é que os que se opõem e opõem maior resistência a ele são exatamente os integrantes radicais do PT. Uma das dúvidas é quanto à intenção de Dilma de conter os gastos públicos. Seria através de quê? Pode-se sugerir a diminuição dos ministérios, cortar os cartões corporativos, reduzir o número de apadrinhados políticos nos mais de 20 mil cargos de confiança, limitar o uso dos jatinhos pelos ministros que continuam fazendo suas agendas coincidirem com os seus domicílios, além de mandar auditar as compras pelos órgãos governamentais. Tem muito supérfluo e desnecessário constando das listas de aquisição. Cortar, inclusive, os exageros. Na continuidade, cobrar a devolução do dinheiro roubado nas obras superfaturadas. Um empreiteiro que não é dos maiores, com medo de ir parar na prisão, optou também pela delação premiada. e anunciou que vai devolver mais de 40 milhões recebidos indevidamente em razão do esquema fraudulento do qual participava, juntamente com os outros, e com o objetivo de abastecer o PT, o PMDB, o PP e outros aliados na maracutaia. Como ainda não vi movimento algum dela em direção à vassoura, balde e detergente, fico na expectativa de saber se ela vai primeiro fazer o dever de casa e depois a faxina. Mas poderia ser pelo inverso. Sem dúvida que daria mais resultado e com os agradecimentos de todos os que trabalham sério no país e pagam extorsivas taxas de juros e impostos, as maiores do mundo, inclusive. De Brasília, José Wojtchumas. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A China vai enviar 480 médicos para a Libéria para tratar doentes infectados com o vírus Ebola em um centro sanitário que está sendo construído no país africano. Anunciou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. A China sente o sofrimento das nações africanas e, como irmãos, oferecemos o apoio que podemos dar dentro das nossas capacidades, disse o porta-voz Hong Lei. Os primeiros 160 médicos chegarão à Libéria no próximo domingo e os outros 320 quando o centro estiver pronto, disse o porta-voz. O centro, uma unidade com 100 camas, que deverá começar a funcionar em um mês, está sendo construído por militares chineses. Desde março passado, a China enviou ajuda aos três países mais afetados pela epidemia, Libéria, Serra Leoa e Guiné-Conakry, no valor total de 82 milhões de dólares, disse o porta-voz. A China é o maior parceiro comercial da África. Estima-se que ao menos 1 milhão de chineses vivam atualmente no continente africano. Ao menos 150 judeus extremistas marcharam na quinta-feira à noite em Jerusalém para reivindicar seu direito de rezar na esplanada das mesquitas, mas foram impedidos pelos policiais antes mesmo de chegar ao Muro das Lamentações, constatou o jornal da AFP. Composto majoritariamente de jovens religiosos, o grupo pretendia marchar até os portões do Monte do Templo, nome dado pelos judeus à Esplanada das Mesquitas, o que dificilmente seria permitido pela polícia. A multidão já havia se resignado a chegar apenas até o Muro das Lamentações, o que também não foi permitido. Os extremistas foram bloqueados já no posto de controle que dá acesso ao monumento. Sob bandeiras israelenses, os manifestantes partiram do centro Menachem Begin. Foi lá que Yehuda Glick, uma das figuras emblemáticas da reivindicação pelo direito de orar na esplanada das mesquitas, foi gravemente ferido a bala na semana passada. O palestino suspeito de cometer o ataque foi morto no dia seguinte pela polícia. Vários manifestantes expressaram sua determinação de não deixar intimidar, mas a passeata acabou seguindo pelo bairro judeu da Cidade Velha. Lá, os riscos de confrontação com palestinos eram considerados menores. A esplanada das mesquitas é o terceiro lugar santo do Islã. Também é venerada pelos judeus como o local do segundo templo judaico destruído pelos romanos no ano 70, cujo único vestígio é o Muro das Lamentações. Os judeus mais ortodoxos pretendem reconstruí-lo. A identidade do soldado responsável pela morte de Osama Bin Laden foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail e em um blog de operações militares dos Estados Unidos. A notícia mostra que Robert O'Neill, membro do grupo de elite da Marinha Americana, SEALS, sigla para Mar, Terra e Ar, disparou os tiros que mataram o líder da Al-Qaeda em maio de 2011, no refúgio dele no Paquistão. A ação ocorreu durante uma operação no Paquistão. O'Neill foi do exército norte-americano por 16 anos. E chegou a ganhar 2 estrelas de prata e 4 de bronze por seus serviços, entre outras condecorações. A família do soldado decidiu tornar pública a identidade dele, apesar dos riscos envolvidos. Em entrevista ao Mail Online, o pai de Rob, Tom O'Neill, chegou a desafiar a ISIS, sigla que no original quer dizer Estado Islâmico no Iraque e na Síria. As pessoas estão perguntando se nós estamos preocupados que ISIS virá a nós, porque Rob está indo público. Eu digo que vou pintar um grande alvo na porta da frente e dizer: venham e nos peguem. A notícia é dada dias antes da exibição de uma entrevista que havia sido anunciada pelo Fox. O canal anunciou que exibirá o programa em 2 partes, nos dias 11 e 12 de novembro, e que incluirá detalhes nunca divulgados antes sobre a operação que matou Bin Laden. Uma manifestação contra a austeridade reuniu nesta quinta-feira cerca de 100 mil pessoas em Bruxelas e acabou em confronto entre os participantes e a polícia, que lançou gás lacrimogêneo contra um grupo que atirou pedras e incendiou contêineres de lixo. Os manifestantes levavam capuzes e bandeiras com as cores vermelho, azul e verde, que representam vários sindicatos, e gritaram palavras de ordem contra as medidas de austeridade do novo governo belga, de tendência direitista. Os sindicatos estimaram em mais de 130 mil o número de participantes que marcharam ao som de assobios e lançaram foguetes no centro da capital em protesto contra decisões governamentais que consideram injustas. Alguns manifestantes subiram em cima de carros virados ao contrário e atiraram pedras da calçada e fogos durante a manifestação. A polícia de choque investiu contra um grupo que incendiou contêineres de lixo e ergueu barricadas na rua. É preciso esforço, é óbvio, mas o pacote de medidas proposto pelo governo é particularmente injusto. As grandes empresas e os detentores de capital não participam do protesto em solidariedade ao governo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, escreveu em segredo ao líder supremo do Irã para discutir uma possível cooperação na luta contra o grupo Estado Islâmico, desde que haja um acordo sobre o programa nuclear iraniano, informou a imprensa americana nesta quinta-feira. Em outubro passado, Obama teria enviado uma carta ao Ayatolá Ali Khamenei. Nela, o presidente se referia a uma luta compartilhada contra os militares sunitas do Estado Islâmico. A informação foi publicada por The Wall Street Journal, que afirma que esta seria a quarta correspondência de Obama a Khamenei desde 2009. Segundo o jornal, nessa última carta, Obama insiste em que qualquer cooperação para combater os jihadistas do Estado Islâmico deve estar condicionada a um acordo amplo sobre o programa nuclear iraniano. Sem confirmar ou negar a informação, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, apenas desconversou, alegando que não discutiria a correspondência privada entre o presidente Obama e qualquer outro líder mundial. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, defendeu nesta quinta-feira a tese de que houve uma variação dentro da margem de erro e não um aumento do número de pessoas extremamente pobres no país. De acordo com informações do Banco de Dados Públicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a proporção de miseráveis no país cresceu de 3,6% em 2012 para 4% em 2013, o primeiro aumento após 10 anos de queda contínua do índice. A pobreza caiu, continua caindo, e há uma variação em relação à extrema pobreza dentro da margem de erro estatística da pesquisa. Portanto, tem que se tomar cuidado, afirmou. O Ministério do Desenvolvimento Social usou ontem o mesmo argumento para sustentar a afirmação de que a miséria segue em queda no Brasil. Mercadante também disse que o MDS pediu ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, uma análise mais cuidadosa sobre os indicadores de renda na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. O estudo é a base de dados para as informações analisadas pelo IPEA, que mostram o aumento do número de miseráveis no país. Segundo o ministro, apesar de aumentar o contingente de pessoas que declararam não ter renda, cresceu também o grupo de renda baixa, com acesso a saneamento básico, com máquina de lavar roupa e ensino superior. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, criticou na manhã desta quinta-feira a auditoria nas urnas pedida pelo PSDB à Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral negou formar uma comissão de auditoria nas eleições, mas permitiu aos tucanos obter dados das máquinas para, se quiserem, fazer uma fiscalização à parte. Para Lewandowski, o TSE agiu de maneira correta e as urnas são absolutamente invulneráveis. Ele criticou a oposição por questionar a segurança do equipamento. Neste mesmo segundo turno, foram eleitos vários governadores também, e muitos governadores da oposição, disse ele, que já presidiu o TSE. Vai impugnar como? Todas as urnas? Algumas urnas? É a mesma urna? Lewandowski lembrou que são quase 500 mil urnas existentes. O TSE decidiu que o PSDB vai escolher aleatoriamente uma amostragem de equipamentos para serem verificados em cada estado. CNA vai convidar ministro para explicar irregularidades no PRONAF. Direto dos estúdios da Rádio Senado, chamamos nossa colega Ana Beatriz Santos com mais detalhes para o Jornal Brasil Notícias. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária quer saber mais sobre as irregularidades envolvendo financiamentos do Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, no Rio Grande do Sul. A comissão aprovou o pedido da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, para uma audiência pública sobre o assunto. Dada a relevância deste programa e dessas irregularidades ocorridas com desvio de recursos que o próprio Tribunal de Contas da União já havia identificado numa auditoria feita, penso que seja conveniente a comissão levantar esse problema para preservar um dos instrumentos mais valiosos de política agrícola para a agricultura familiar em nosso país. Esse é o motivo. A comissão também aprovou o pedido da senadora para uma visita ao município de Santa Cruz do Sul. O objetivo é ouvir os agricultores que foram vítimas da fraude e hoje são obrigados a pagar por empréstimos que não reconhecem junto ao Banco do Brasil. A oitiva será feita em conjunto com a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Para a audiência pública, foram convidados representantes do Banco do Brasil, da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. A data das duas atividades ainda não foi definida. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos. Uma série de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional colocam em risco áreas de proteção ao meio ambiente e terras indígenas. Se aprovados, podem trazer impactos irreversíveis para o ecossistema brasileiro, de importância reconhecida mundialmente. É o que afirma um estudo que será publicado nesta sexta-feira na revista científica Science. A pesquisa foi feita pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, de Belém, no Pará, em parceria com pesquisadores britânicos. A pesquisa mostra que pelo menos 20% de todas as áreas estritamente protegidas e reservas indígenas do Brasil coincidem com as áreas que formam oficialmente registradas como de interesse para a mineração. Uma das propostas em tramitação, por exemplo, prevê a exploração de minérios em até 10% da área de unidades de proteção integral. A maior parte das áreas afetadas está na Amazônia. A Petrobras anunciou no início da noite desta quinta-feira o reajuste de 3% no valor da gasolina e de 5% no valor do diesel. O aumento já era esperado. Na última terça-feira, durante reunião do Conselho de Administração da companhia, a presidente Graça Foster chegou a dizer que aumento de gasolina não se anuncia, pratica-se. O reajuste entrou em vigor a partir da meia-noite. Consumidores começaram a correr aos postos de gasolina para encher o tanque antes da mudança das tabelas. O preço dos combustíveis apresentava uma defasagem de 17% entre janeiro e setembro em relação aos preços internacionais, um prejuízo de 60 bilhões de reais. Em outubro, os valores se acomodaram. A alta anunciada pela Petrobras refere-se ao valor das refinarias, com impacto certo na bomba dos postos e no bolso do consumidor. O reajuste deve pressionar ainda mais a inflação, que já está acima do teto da meta estipulada pelo governo em 12 meses. Passageiros no Rio de Janeiro reclamam da demora para conseguir o atendimento nos postos da Polícia Federal para a confecção de passaportes. Segundo a Polícia Federal, o tempo de espera para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, Galeão, na zona norte do Rio, é 45 dias. Alguns usuários afirmam, porém, ter conseguido data somente 2 meses depois. Nos demais 3 postos da Polícia Federal na cidade, localizados nos shoppings Rio Sul e Leblon, na Zona Sul, e no shopping Via Parque, na Zona Oeste, a espera é maior e pode chegar a 90 dias, de acordo com o órgão. A Polícia Federal informou que vem adotando medidas para minimizar o problema. Uma delas foi prolongar o horário de serviço no aeroporto do Galeão, que passou a ser das 7 à meia-noite de segunda a sexta-feira. Outra iniciativa foi estender o atendimento também para os finais de semana e feriados. A técnica de informática Rosângela dos Santos Rodrigues trabalha no Cosme Velho, Zona Sul do Rio, e diz que procurou agendamento no mês de agosto para todos os postos da proximidade, mas só conseguiu no final de outubro para o aeroporto do Galeão. Oposição ameaça ir à justiça contra a redução da meta do superávit primário. Direto da Rádio Senado, para o Jornal Brasil Notícias, nossa colega Érica Christian tem os detalhes. Para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal, o governo deverá encaminhar ao Congresso Nacional nos próximos dias um projeto para alterar a lei de diretrizes orçamentárias de 2014, a fim de reduzir a meta de superávit primário, poupança destinada ao pagamento dos juros da dívida pública. A equipe econômica já havia diminuído o montante de 1,99% do Produto Interno Bruto, ou R$100 bilhões, para 1,55%, ou cerca de R$81 bilhões. Agora a mudança é necessária porque a União acumula um déficit de R$20 bilhões. Ao lembrar que a oposição não tem votos para derrubar o projeto, o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, antecipou que poderá recorrer à justiça contra o que chamou de fraude contábil. Esse governo é o rei da criatividade, é o que nós chamamos de criatividade contábil. É um desespero, ele tem que fechar as contas, então estão usando de todos os argumentos. Agora, isso cabe uma representação por estarem burlando, mudando os números na justiça. Eu acho que eles vão fazer isso, porque não tem outra saída. O relator do orçamento de 2015, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que o governo não tem outra saída a não ser reduzir a meta de superávit. Tecnicamente, o governo está correto. O governo deve reduzir a margem do superávit, porque se não fizer isso, o governo estará descumprindo a lei orçamentária que define um superávit de 2014. Eu acho que é importante o governo colocar claramente qual a situação fiscal do país para que nós tenhamos com clareza que tipo de esforço será necessário para recompor o equilíbrio fiscal do Brasil. O percentual da redução ainda não foi anunciado e, apesar de revisar a meta deste ano, o governo manterá de 2015 em 2,5% do PIB. Da Rádio Senado, Érica Christian. O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, divulgou nota na tarde desta quinta-feira em que nega qualquer acordo entre o partido e a base aliada para barrar a convocação de políticos da CPMI da Petrobras. O Tucano disse em entrevista à Rádio Estadão que vai articular uma nova CPMI sobre o assunto em 2015. O PSDB não pactua com qualquer tipo de acordo que impeça o avanço das investigações da CPMI da Petrobras. Lutamos pela instalação da CPMI. Temos de ir a fundo na apuração do chamado Petrolão e na responsabilização de todos que cometeram eventuais crimes, independentemente da filiação partidária. É a posição inarredável do PSDB, diz a nota. Ontem, senadores e deputados selaram acordo para evitar a convocação de políticos. Havia requerimentos que não foram votados que pediam a convocação da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, do tesoureiro do PT João Vacari Neto, do próprio Aécio Neves e do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná.